Papau, Papau, Botango, repartindo as mais 3 milhas da nossa site. Ok, vai voar direto ao final da noite da presente, Alfa Tango. Alfa Tango, então vai após que vai estar travado. Vai apontar, Alfa Tango. Oi, poderia confirmar o vento, Alfa Tango? Vento 200 graus, 069. Vento, Alfa Tango. Terra, mantém a posição e vai para o segundo. Também que tem a porta da papá. Três milhas, trem baixado travado, alvo da missão. Botando o tango travando, estado de retorno do sistema 7, vento 210 graus, 05 mais, para informação, pista úmida. Gente, alvo da missão. Do Lima, Juliette Lima, não há tráfego conhecido nessa região. É pronto para ingressar na pista. Tem que ter condições de realizar o backtrack no retorno? Vai dirigindo por 22. Eu tava botando o valor 38, visual com aquilo que é backterra, o Highlander, backseando via pista. Procedimento, chame Torre 11895, tendo a posse. 11895, agora uma torre, então ela está 329, obrigado. Torre, boa tarde, está 3290, estabilizado no final. 3290, pode ser visual, seu campo vai estar travado. Botará visual com o campo? Tá, 3290. Serra vai decolar novamente? Pelo que é Black Terra, quando pronto novamente, chama o solinho no 211. Botamos o favor de estacionar em frequência. Mas o Juliette Lima está autorizado ao final do procedimento e informe no localizador. Vamos, Dudu. Uno 1167, até pode esperar. Visão com a pista baixada travada, tá 3290. 3290, tráfego leve, estado de Bulls. 9061, 90 graus, 069. E Bulls, capturou no 0, tá 3290. Eu... da presente autorizada de decolar, vento no aeródromo é 2190 graus 06 nós, altímetro 10095, reporte quando para o sol. O AGE 02, taxi é reporta na ótica. 02, qual filme e quantas pessoas a bordo? Cliente, o AGE 02. Uno 167, decolado aos 46, chame controle em 1198, Mongo. Mandou, boa tarde, gol no 167, na sua escuta, Dael. Gol 1167, boa tarde, Cato Radar, foi Luda, ficou para o 360. Obrigado, voando Leda, subindo 360, gol 1167. Lima, Juliette Lima, completa final, torre 1895, tambor bom. Muito obrigado, 1895 agora, até Lima, Juliette Lima. E Salvador, bom dia, Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, quantidade de aproximação, vai ficar livre. Tá dando, Lima. Decola presente. Gente, pode 02 autorizado. Decola controle sul, vento 210 graus, 059. Após fora do campo. Decola 213, liga de decolagem. 0 vento 210 graus, 059. Solo, 02, fora do solo de 48, ou vai de preferência? A nossa preferência, 02. Tem 02, chama de controle nenhum, não dá uma pressão a 8, morro. 98, camarada, guardião. O gol é o número 67, entrando na formação, pode voar na Prodimotiva? Passou o desvio necessário, gol no 167, aguarde coordenação com a equipe. Esse gol no 167, bem-vindo, desvio direito, proa 232. De boa tarde, essa é a 6213. Mas o Juliette Lima pode baixar a travada? Lima Tive, embaixo travado, Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, aguarda por isso, desculpa. Para informação, pistão, né? Gente. Gol 454, mantém ponto estranho. Desinforme na final proposta, guardinha 02. Queria circular para a 17 visual, está presente o Lima Juliette Lima? Lima Juliette Lima, está presente, cancelada 51, base sua direita do 17, reporte na final, vai estar travado. Lima Tiva, passaremos, Lima Juliette Lima. Alô, 454, autorizado, olha aí, decola para cima 0, vento 2, 1, 0 graus, 0 menos. Vai ser a BTA? Tem, tira Imaginé de Lima, pode fechar a travada. Já estamos, embaixo travado, visual com 97, Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, tráfego avistado, livre pouso, costuma 7, vento 200 graus, 0 menos. Livre pouso na 17, Lima, Juliette Lima. Tô de mal, acabou a mão na mensagem. Sim, para tá. Controle, o CN62 na 3, eu tenho uma informação aqui à frente, poderia voar direto pro Edmontiva? Obrigado, 62 na 3. Boa no Montiva então. Quatro cinco quatro, decolado 53, tendo controle em 1 no 9-1-8 bom. Controle, bom dia, voo no 454, decola. Voo no 454, boa tarde, contato radar, voo direto Leda, suba para o 360. Leda, voo no 454. Controle 4-4, mantenha a proa sul por 20 milhas, depois voa ali, tá? Está livre, desvio, voo no 4-4. Livre. Eu chamei 62 no 3, chama agora Recife, 1251 e alterna 1-3395. 251-3395, 62 no 3. Black Sierra, Ponte Neve, pronto na cabeceira nossa. Romeu Lima, Lima Alfa, boa tarde, está em contato, radar passando coral, vou na proa de Mari para a chegada a Mari e chame no ideal descida. Descida tal 050, Lima, Lima Alfa. Autorizado decolar, não sai, tivemos 2 no 0 grau, 0 menos. Recife, a frequência 1251 e alterna 1-3395, tamo voo. Gol no 454, suba restrito para o nível 340, chamando agora Recife. Quebec Serra, 59, chama controle em 1, 1 no lado de Small. Autorizado Daniel, colapso no 0, vento 230 graus, 079. Natália, flip 5240, aciona em retenção, chegada a mão, venta para o nível 060. Fazendo desvio? É, autorizado em campo da presente, 060 a retenção. Quilo Quebec Serra informa o helicóptero Alfa Serra 50 sobre Ponte Nova, mantendo o PSP. Essa escola da 02 chama muito obrigado, uma boa tarde. Muito boa tarde, eu vou no 867, passando agora 2000 pés. Tá, ligou no 867, contato radar de colagem, ficou para o nível 360, saída Argon. 360, saída Argon, possibilidade de voada presente em Elefa? Obrigado, Elefa. Muito obrigado. O 240, informe sua razão de descida. Volta, ligou no 396, acione identificação, chegada Mari, venta para o nível 070. O voo no 396 reduza para 250, nós é o número 3 na aproximação. Voo no 867, controle. Prossiga. Então temos um tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, 43 milhas com rumo oposto. Está efetuando a chegada da Mari na Proditap, cruzando o nível 130 e descida para 060. Evite desvio pela esquerda. Gente, voo no 867. 35240, informa o tráfego à sua esquerda, proa 11 horas. 40 milhas agora na Pro de Alefa, está cruzando o nível 090 em ascensão para 360, um bug 737-800. Batango Kilo, Quebec Serra, não há tráfego para aeronave, mantenha 9 pés em condições visuais, frequência livre, tenha um bom voo. Tá livre de via 5524. Alfa Romeo Lima, Lima Alfa, está sua vetoração para a final ILS por via direita, proa 050, e se mantenha 2000 pés do ajuste no 095. Para Sonho aqui da Noite. 1, 2, 1, 1. Gol 1867, chame agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Boa tarde. O vai ser o número 2 para aproximação. Informe quando terminar os dígitos. Uno 396, número 3 na aproximação. Informa o tráfego, sua posição de 10 horas, 13 milhas, com deslocamento oeste, cruzando 80 em descida para o 060, um Alfa Tango 72. O livro desvia o gol no 396 e se mantém ao 070. Livro 5240, qual missão indicada? Aqui? 189 na proa de TAP, o 5240. 050-5240. Se faz o foco, faz um fó, puder ficar no escolco adiante, clear, mare, azul, down, track level 080. Papão Romeu Lima, Lima Alfa, tem condições de manter a indicada até o externo? Informe para redução, Lima, Lima Alfa. 19, decolada 1-0, já não encontrou nenhum, 99, decima 8, bom voo. 19, 8, 40, 8, 9, obrigado, bom trabalho a todos. Gol no 396, a proa de TAF agora, desça para o nível 060, reduza para 2109. Dois Salvador, boa tarde, Azul 4089 na Dael Bidev. Boa tarde, Azul 4089, contato radar decolagem, suba para o nível 340, autorizado Dael. 340, direto para o Dael, Azul 4089. Guardião 02, chama agora o Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. Gol 1396, estação de vetoração para sequenciamento, mantenha a proa após a TAP, seu limite ao localizador, desça para o 060 restrito. IP 5240, desça agora para 3000 pés, ajuste no 095. Jesus Lima 10. Azul 4089. Mano, foi o Guardião 02 que chamou pra retorno. Autorizado liberar a linha do litoral em direto 3. Autorizado chamar na Papaiã, que deu pra Charlie, altímetro 10. Está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe no localizador. Uno 39.000 tem condição de reduzir para 190 mais? Afirmo, senhor, 109. Ainda mantendo a proa, aguarde o vetor para o localizador, Uno 39.000. Aguarde o vetor para o localizador 390. Aguarde, entrada na linha litoral, por favor. O guardião da armeia, que já liberou a linha litoral. O guardião já liberou. Já liberou. Câmbio da taxa, 220-06, Tá de Rocha na minha alma patrona, identifique, desça para 4.000 pés, chegada a bonde, o ajuste no 095. Bono 396, desça até 3.000 pés, o ajuste no 095, está limitado agora por 2 minutos nessa proa, em caso de falha por 2 minutos, é uma duna na final do procedimento. 2 minutos nessa proa, em caso de falha, subduna, descendo até 3.000, para ajustar do 1.0, uma boa no 3.0. 5.4.7, autorizado em mulher, decolaram no 0, 2.0, grau 0. Prima, fundo no 0, no 7. Saindo na auto 3000 feet, 4101 on fire. .0 com 07. E aqui Delta Charlie, azul 4089, super restrito para o nível 2100. E azul 4089 autorizado, o que deve, chame agora Recife, 12251 e alterna 13395. Uno 396 para o localizador agora, curva direita, proa 130, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés. Direita 130, descendo até 2.000, Golo 39. Passando o Yankee Delta Charlie, mantenha o litoral 500 pés, o ajuste em Salvador no 095, informe no fora da barra, quando possível, seu estimado de pouso em lençóis. Sim, 5447, decolou 17, 119, vai de controle. 98, 5447. Delta Charlie? Estou recebendo 100 pés no equipamento. Certo. O Gol no 396 reduza para aproximação, vai seguir ao patrão 72, 5 milhas à sua frente. Reduzindo mais, 9 milhas. É essa 3.5.0. 240, completa final do procedimento, torre 1895. 1895, você começa a ver. Cantor EPS 447. 547, boa tarde, contato radar, vá para o 200, sem restrições, saída bomba. Bomba 200, sem restrições, outro EPS 547. Permanência livre. 152.40. Alfa agora avistando a 1.5 de milha. Ainda puder pousar na 1.7, você está vendo? Base curta para 1.7. 230.06. Obrigado, Paulo. No 820 copiado e a final da chave. Oceania 620, boa tarde, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Alfa, posicionado no 7, 230 graus 079. O Yankee Delta Charlie, se possível, está autorizado também, direto lá em fora da presença. Alfa Tango Yankee Delta Charlie está autorizado direto lá em fora, se for possível. Autorizado no 0230 graus 09. Autorizado posto 240, baixar travado. Sim. Confirmar a mensagem do Gol 396. Lima, tempo pouso, torre 1895. Bem, Matheus, torre agora 1895. Lima. 1895 para o Gol 396, uma boa. T-5474, we are clear to final alert Delta 2000, we pass on localizer. Clear Delta 2000, alert runway 185474. Roger. Siga Papa Tango Yankee Delta Charlie. Roger. Você vai prosseguir 507 para emissões, Yankee Delta Charlie? Mantém 510 até emissões? Permaneça visual do campo. Está passando Índia Serra, Palmará Visual 396. Sim. Sete, o Oceania 6320 está livre de giros. Dois, quatro, zero, solo 22, direita no 21, decimal 1. Direita 21, 35, 240. Nove meia avistando, 750 pés. Mano 3 meia, pouso autorizado na 0, 22007. Livre pouso 90220 com 0736. Atenção, de controle. Desvio o Xenemel no patrono. Está passando o Yankee Delta Charlie, controle. Está passando o Yankee Delta Charlie, controle Salvador. Salas 23, direita no 21, direita no 1. Pfizer 5474. Triple 5474, contact tower, 118.95. 118.95, thank you, good day. Five four seven four. Runway 5. 5474, runway 5. Passing to the next stop, Recife 274. Oh, this is trip 5474 on final approach, runway 10, you're checking down. Roger, 5474, clear to land, runway 10, 320, nessa proa, 0, 0, nessa proa, intercepta, descer para 3.000 pés, com ajuste 0. Entendeu, esquerda, 0, 5, 0, nessa proa, intercepta, a gente está com a ordem, descer na linha 3, 0. 3.000 pés. Have the field inside yet for 5474 with 700 feet. MS 320, redução para 200. Confirma? Pouso autorizado, pistão no zero, vento 220 graus, 069. Livre pouso no zero, CNF6A. Não, batom. Fazendo meia patra na frente, se mantém. 3615, autorizada a chegada a mão. Desça para 4 mil pés com ajuste no 01. Não, 4-1, escola 3-3, direita, 1-2-1, decima 1. Direita, 1-2-1-1? Afirmo. 3-2 no meio, linha, decola 1-0, 102, 4-0 graus, 0-0. 0-0-0-0. 3-2-0, torre, 1-1-8. Salvador, chame a minha 320, marcador externo, estou no zero, baixa droga. Chame a 320, posição aproximação, guarda pistola. Na metade do fim. Para a zona do presente. Vou direto para o meu ponto de transição de 1 hora, 20 milhas, como o Noroeste. Passando 160 para o 200.